Litoral, juntamente com Embolada Records, apresenta a nova trilha do verão, estilo Duracell, liberta DJ. Inquilino, tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo Duracell. Inquilino, tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo Duracell. Me apresento outro jeito, de um jeito diferente, eu sigo em frente, e todo improviso é repente, então entende. Do litoral assim literalmente, é o som que é da gente, também é pra fazer a mente. Por isso eu crio frases no estilo competente, levemente, sempre vagabundo entende. Se for pra fazer eu faço um momento em um assunto, tudo aqui é simples, mas o pensamento é profundo. Das profundezas da inércia surge o verso de certo, no lance comercial, seguindo a linha do genérico, eclético, métrico, vagabundo em tom poético, pensamento bélico, bombardeando cabeça de prego, polivitamínico, servindo como energético, avesso a versos lúdicos que entranham no seu cérebro, deixo para os tolos acharem que são espertos, propósito ser lógico no paraíso do deixa quieto. Inquilinos tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo Duracell. Inquilinos tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo Duracell. Limita-se a ser apenas um conto de fadas, e no final das contas não vale de nada me contar algo que eu não saiba. No apagar das luzes o silêncio cobre as palavras, se é que me entende. As ideias soando meio diferente, felizes para sempre, felizmente nem sempre. As cortinas novamente são fechadas, restando apenas o sorriso do palhaço sem graça e sem futuro, que ao mesmo tempo enxerga no escuro. A rima é solta, mas eu tô seguro. Então assim fica melhor, já que ninguém me leva a sério. Olhar pra mim fica confuso, mas eu sou o que eu mais quero, normal. Eu vou seguindo natural, normal. Esse mago é muito cara de pau. Eu tô lendo meu jornal, então me deixa na moral. Eu faço parte da torcida que só fica na geral. Inquilinos tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo Duracell. Inquilinos tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo Duracell. O gerente se impressiona quando menciona meu nome, aciona minha conta e na soma só bronca. Infelizmente, sempre dando saldo negativo, pensamento positivo, tô tranquilo. Na pista e os amigos remando, rumando sem destino fixo. Deixo prejuízo para os pobres de espírito, que deixam mais furos do que queijo sumiço. Vejo tudo isso, nem acho assim mais tão esquisito. Só ridículo como certas pessoas agem, presas aí diante rotinas escondidas em meio à maquiagem. Assim, embaixo dos pedidos espalhosinhos do mic, simplicidade é o segredo. Mesmo sem decacifico, pensamento distante pra não parar na estação. Emoção na canção, positiva vibração. Ultrapasso a energia com um prato de flocão. Sedução, o som do calor que te causa transpiração. As meninas curtindo os irmãos na situação. Do lado de fora, rodas e beats e improvisação. De certo, vou tornando incerto conceitos internos, trazendo harmonia e sintonia nos meus versos. Pensamentos dispersos, busca do ideal concreto, falsos valores enriquecendo o mundo dos mais espertos, que na verdade só pensam que são espertos. Enquanto eu parado simplesmente observo, entenda, comentar nem vale a pena, só me dá pena daqueles que tem como lema fazer cena. Nem se eu ganhasse na Mega Sena, deixaria de ser quem sou de verdade, um louco rimador criado na flor da maloqueirada. Estou tentando se livrar do aluguel, energia positiva, estilo